Vamos mais uma chonada aí. Boteco do Gato Louco, pra todo o Brasil. Oi! Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nesta solidão. Fecho a janela, abriu o nosso quarto, e eu aqui sem o teu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse é meu desejo. Sozinho tô te esperando. Quando você chega, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chega, mande a saudade sair, vai trovejar, vai cair temporal de amor. Saudade e esse meu desejo. Se não demora muito, coração tá reclamando, anda logo seu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, eu quero e o seu cobertor. Quando você chegar, mande a saudade sair, vai trovejar, vai cair o temporal de amor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair o temporal de amor. O temporal de amor.